Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorim e você está assistindo mais uma edição do Kitchen Fix Podcast, nosso podcast semanal aqui do canal, beleza? Hoje eu trago para vocês aqui dois convidados muito especiais, tá? O Matheus Nogueira e o Lucas Rezende. Matheus, que é redator da Eternal Magic, certo? E o Lucas Rezende aí, eles fazem um trabalho bem bacana na comunidade deles lá em Brasília, né? Vocês são de Brasília, não é isso? Beijo. É, Brasília, terra do... nossa capital federal aí. E eles fazem um trabalho muito legal na comunidade deles, que é relacionada ao Commander, mais um Commander um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Então a gente vai bater um papo aqui muito esclarecedor, tá? Vamos conversar sobre Commander em geral aí, e é isso aí, espero que vocês gostem, tá? Sejam muito bem-vindos, Matheus e Lucas. Conta um pouquinho pra gente aí qual é a história de vocês no Commander, certo? A gente já sabe que vocês são criadores e administradores, né, do grupo CEDH, né, Commander Competitivo Brasil aí. O link do grupo vai estar aqui na descrição. Mas conta pra gente aí como é que se deu essa jornada de vocês até essa vertente aí, né, de Commander Competitivo. Conta aí como é que é. Fala, galera, tudo certo? Então, eu comecei no Commander em 2013. Pouco depois que eu voltei a jogar Magic. Quando era moleque, jogava, mas era aquela coisa esfregando a carta no asfalto, né, ficando naquela asfalto player bem bacana. E voltei dando aula, né, vi alguns alunos jogando, aí vou brincar com eles aqui. Voltei no Magic, foi a minha perdição, né? Em 2013 eu conheci o Commander. Comecei a jogar, montei primeiro um Jarad, na sequência já montei o Krenko. E aí comecei a brincar, comecei a frequentar lojas, né? E a loja que a gente frequenta ainda, que é a Player vs Player, ela sempre estimulou sistemas de campeonato, de liga, envolvendo Commander. Então, embora não fosse o que a gente entende por CEDH hoje, mas já era um embrião do que viria a acontecer. Foi bem bacana. Aí o Lucas já entrou algum tempo depois. Eu sou a segunda geração da PVP. A PVP já tá temos gerações de jogadores. A parte legal é que grande parte dessa galera que tá hoje aqui teve a parte de descobrimento do EDH. Entender como as cartas funcionavam, entender como montar deck. Eu venho de uma segunda geração que já entende como o torneio está sendo feito. A gente, da primeira, a gente foi tropeçando, aprendendo, e quando viu, a gente estava sendo competitivo. Mas começou de uma maneira casual. Começou ali, alguém botou um combo no deck, aí você apanhava pro combo, você ficava indignado. Botava a carta, né? Aí você tinha algumas opções, que é o que acontece. Ou você para de jogar com a pessoa, ou você aprende a responder aquilo ali. Aí o que a comunidade normalmente fez? Foi para a segunda opção. Começou a aprender a interagir com aquilo. Então, foi tendo um amadurecimento dessa comunidade. Hoje, quando eu voltei para o jogo, né, eu voltei para o Magic... Caramba, eu voltei para o Magic em 2015. Quando eu voltei para o Magic em 2015, me apresentaram um Commander já como um negócio complexo. Não mais bote as cartas que você gosta, mas... Olha, aquele jogador tem um estilo de jogo parecido com isso aqui, as linhas de combo funcionam de determinada maneira. Não ignore algumas partes importantes, lembre que você está jogando com mais players. Então não era algo, senta todo mundo, vamos tomar uma cerveja e jogar por simples. Não que não aconteça. Na verdade, é o que acontece. A gente joga competitivo tomando cerveja. Mas, e enchendo a mão de gordura. Mas não era um negócio cabresto, tipo, vou jogar pra mim, vou ver se os jogos... funciona, eu vou só olhar pra minha mesa. Era algo um pouquinho maior. E aí acaba que a sujeira cresce, né? Não, só sujeira. A escalada da sujeira, meu filho. Você precisa. Então, eu iniciei na Meren, também comecei no Golgari, né? No verde e preto. Escalei pro Maelstrom Onder. Me frustrei profundamente com o Maelstrom, porque acabava sentando numa mesa que eu tinha três jogadores... com um power level muito alto, capacidade de resposta muito efetiva. Migrei pro Mono Blue, vim pro Mono Blue da grideza Master. Tive que vender minhas cartas por conta de infortúnios, voltei agora. E atualmente Mono Sujeira. Eventualmente voltarei pro Mono Blue também, mas estou aí numa linha mais full combo e jogos com mais verticalização do jogo. a capacidade Entendi. Menor de resposta. Entendi. Então, quer dizer que a comunidade de vocês aí, então, é bem competitiva, né? Como o Matheus falou aí, desde a origem aí dos grupos de comando de vocês, né? Vocês começaram no casual, normal, mas o pessoal tinha mesmo essa mentalidade de montar aquele deck mais otimizado, né? O deck que foi, não só montar o melhor deck, mas também como tentar desvendar o formato, né, do Commander, com a melhor forma de jogar, a melhor forma de você conduzir uma partida. Então, vocês, tipo assim, é uma coisa que veio espontânea, né? Foi uma coisa espontânea, não é algo que... Foi orgânico. Que vocês importaram de algum outro lugar, né? Foi uma coisa bem natural, né, que aconteceu. E, cara, é interessante, assim, porque o que acontece? Eu conheci vocês, né, lá do grupo do Facebook, né? Eu vi lá o grupo do Facebook que estava sendo criado e tal. Eu vi um post, se não me engano, foi do Matheus, que colocou lá no grupo do Magic the Gathering Brasil. E eu olhei assim, pô, Commander competitivo, que negócio é esse, né? Porque existe um certo estigma, né, de que o Commander é um formato que ele deve ser casual, ele tem que ser jogado para você se divertir, e existe aquele discurso, né, de que você tem que montar o deck com as cartas que você gosta e não necessariamente pensando em ganhar, né? Existe aquela fantasia, né, que chega a ser até um pouco... chega a ser uma coisa, algo como consenso, assim, né? Um senso comum de que o Commander é um formato puramente for fun, de você monta o deck, não se trata de ganhar, se trata de você fazer gracinhas, né? Você fazer o seu deck funcionar, seja lá o que você pensou quando estava montando aquele deck. Então, eu achei muito curioso, né, o conceito de um Commander competitivo. Não que eu não já tivesse experiência com jogadores que tentassem usar listas otimizadas, né, mas... E isso me chamou muita atenção para eu querer saber. E quando eu vi que o grupo, né, que vocês, né, montaram, cara, tinha muita gente naquele grupo. Conta um pouquinho para mim, para o pessoal aí, né, que tá conhecendo essa ideia agora, tá sendo apresentado a isso agora. Como que se montou esse grupo aí? Como é que foi? Vocês já... Porque hoje o grupo tem mais ou menos quantos membros? Mais de 100, né? Então eu tenho quase 500, acho. É, a gente... Poxa, tá então, então assim, cresceu bem rápido, né? E eu fiquei impressionado com o engajamento das pessoas, né? Quer dizer... Tem uma maturidade. Exatamente. Tipo, o pessoal... posta dúvidas, pede opiniões e, cara, chove comentário, é muito comentário, as pessoas realmente são engajadas, elas são interessadas em saber como que é esse universo, né, que tá sendo construído aí. E conta pra mim aí, como é que foi isso, né? Tipo, vocês montaram um grupo, vocês tinham expectativa, vocês achavam que sei lá, de repente não ia vingar, como é que foi, assim? Ocorreu como ocorreu a construção da nossa comunidade aqui. Também foi de maneira muito orgânica. O que a gente percebeu? Que começavam a se destacar alguns jogadores que tinham essa mentalidade mais competitiva dentro desse nosso sistema que estava sendo criado aqui. E criamos grupos específicos disso, internos, né? Pessoal de Brasília, com jogadores mais competitivos, onde a gente sempre trocava essa ideia, falava de deck building, de noção de jogo. Então isso aconteceu internamente. A gente criou, por exemplo, um grupo de WhatsApp para conversar sobre isso. Só que uma coisa que eu sempre senti, né, na internet brasileira, foi falta de conteúdo a respeito de um Commander mais otimizado, um Commander mais competitivo. Na minha coluna, eu tento trazer um pouco disso, lá na Eternal Magic. Só que, fora dela, eu não vejo muita coisa no Brasil a respeito disso. E em termos de Facebook, eu não vi absolutamente nada. Só comunidade gringa sobre. Então, isso me atordoava um pouco, né? O que acontece? Eu queria entrar na internet, conversar sobre coisas que eu acho interessante, e não tinha isso no material em português. E eu comecei a me questionar. Existe uma comunidade de Commander mais competitivo Brasil afora, além da nossa? Então, o grande intuito foi tentar reunir os jogadores que tinham essa mentalidade. Então, eu acabei criando a comunidade do CEDH Brasil. E aí, para minha felicidade, teve uma adesão, foi rápido, E o pessoal é muito engajado, muito produtivo. Eu gostei bastante do que aconteceu. Tô bem feliz, na verdade. Foi bacana, porque essa história de... Será que tem gente lá fora que pensa como a gente? Porque acaba que hoje é um viveiro de jogadores, né? Uhum. A galera vem pra loja, vem pros torneios, vem pra conversar com a gente. E a gente impulsiona as pessoas a se divertirem. Você me falou da ideia do EDH como diversão. Pô, não tem por que você jogar com um deck um pouco mais responsivo e ele não ser divertido ou não fazer coisas diferentes. Então, quando eu tive a oportunidade de viajar bastante em 2016, e já tava jogando, já tava numa loucura, que, né, quando você treme pra jogar, eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, e foi quando eu trouxe o Start pra Brasil. Eu falei, galera, tem gente lá fora também louco pra ver, falar um pouquinho com a gente, entender um pouquinho mais de DH. Então, a ideia de vir da comunidade, ela é orgânica, mas ela é uma construção que ela acontece por todo mundo gostar daquilo ali. Você gostar do EDH, eventualmente você vai querer ter decks melhores. Não é porque é for fun, e não entenda mal. O competitivo, ele é for fun. Você não vai competir sendo chato. Você não vai jogar o Pro Tour. Você não vai jogar o GP Commander. Isso nunca vai acontecer. Especialmente porque também não tem por que a gente pegar um formato que é divertido e transformar em algo chato, porque a galera quer competir. Não, os campeonatos, eles são divertidos. Eles não eu acho que a grande questão, na verdade, não é nem competição em si, é otimizar. A gente gosta de jogar, por exemplo, com decks otimizados. Sim. Pô, eu tenho um formato que ele é o mais próximo possível do Vintage, por incrível que pareça. A gente pensa, não, Legacy, próximo do Vintage. Não, Commander é. Por incrível que pareça. E aí o que acontece? A gente começa a querer extrair o máximo de valor dessa pool de cartas, que é linda. Você consegue montar quase qualquer coisa com isso. Então a gente tenta extrair o máximo de valor, seja lá a estratégia que você pensou. E aí a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, sem perder. E aí quando eu boto um cabresto olhando só pra Brasília, eu perco essa chance de ser... usar tudo, ser enorme, ser eficiente, por isso trazer comunidade, por isso perguntar no Facebook, por isso vim aqui conversar com você, porque a gente faz o máximo que a gente pode, mas a hive mind da internet tem que ser utilizada no máximo. E vale dizer também que, embora a gente tenha começado dessa maneira mais natural, existe isso na comunidade gringa também. É, existe comunidade competitiva lá fora. Se você for ver o pessoal do por exemplo, Laboratório Menix, eles têm eles trazem um canal deles com deck tech, com gameplay de Commander competitivo. Tem comunidades bem engajadas, por exemplo, lá no Reddit, um competitivo EDH, se quiser procurar depois. Então ela é bem estabelecida lá fora, embora eu não veja o sistema de campeonatos bem estabelecido. Legal, né? É que a gente está brigando agora. E a gente também percebe outras coisas. Nosso meta é muito diferente do que tem lá fora. Impressionante, na verdade. Às vezes o pessoal vem... Ah, tem gente que... Vou fazer um net deck, né? Aquela coisa. Aí chega com o infeliz, monta o deck carta por carta, igualzinho de quem tá lá fora, e chega num meta completamente diferente e toma pau. Não adianta, né? Então as comunidades são diferentes. Eu queria amadurecer essa comunidade brasileira. Primeiro descobrir se ela existe, eu descobri que ela existe. Graças e agora o ponto é amadurecer isso. Entendi. E assim, esse contato que vocês tiveram com o pessoal, né, com a comunidade brasileira, que vocês descobriram que existe, né, de Commander competitivo, ela gerou quais frutos? Assim, o que vocês já sabem? Você já consegue traçar um perfil assim do meta brasileiro, do questão de metagame, assim, como é que é o comandeiro competitivo no Brasil aí? Minha percepção, isso ainda não tem uma coisa tão embasada. Mas eu vejo que ainda tem comunidades muito fragmentadas. Então tem um grupo de jogo que tem ali, sei lá, em São Paulo, com 20 players, estão sempre jogando ali competitivo. Tem um outro grupinho menor ali no Rio. Então tudo muito fragmentado, né? Então meta tão definido assim. Mas o pessoal tende a seguir, né, nesses grupos, é o meta gringo. É. É isso que eu percebi. É um meta quase linear. Você pega uma quantidade de capacidade de ganhar, olha para o umbigo e tenta. É uma corrida. É uma corrida. Atualmente a gente tem um ideal de Commander competitivo Brasil sendo ele totalmente reto. Que é, aí foge do que a gente sempre quis fazer, que é montar uma comunidade que tem um entendimento de jogo suficiente para não olhar para o umbigo e virar um jogo chato. Porque aqui, por exemplo, o nosso meta em Brasília, ele é extremamente interativo. Muito complexo. Cara, tu piscou que tá sendo respondido. Toda hora. É, só abrir um parênteses aqui para o pessoal absorver melhor. Quando vocês falam olhar para o umbigo, vocês estão falando exatamente de quê? É jogar pensando só em combar, é jogar pensando só na sua mesa, né? Sem prestar atenção no mesão, né? Porque o mecanismo do mesão, ele é bem complexo, né? Se você for comparar com o X1, é disso que vocês estão falando? É, a mentalidade gringa de deck building é o seguinte: vou construir meu deck, ou eu ganho, ou eu perco. Não existe meio termo. Eu não vou fazer um deck, se eu fui respondido aqui, eu consigo voltar, não. O cara vai tentar, por exemplo, fazer um jogo, ele vai castar um Doomsday. Doomsday é a carta lá, três pretas, escolhe cinco cartas do cemitério e do Grimório, exila todo o resto e bota ali na pilhazinha, em cima. Aí você vai tentar ganhar com aquelas cinco. Por exemplo, você vai fazer uma pilha para ganhar de Maníaco do Laboratório, que é aquela cartinha que quando você vai comprar, você ganha o jogo, se você não tiver nenhuma. É jogada e clássica. O pessoal fez isso, ele exilou o deck todo, botou um Maníaco do Laboratório, ganhar, beleza, ele ganhou o jogo. Ele tomou a resposta ali, acabou. Vida que segue. Isso que a gente quer dizer com muito linear. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Sabe uma comparação que eu gosto? Pega quatro pessoas e bota cada uma com uma granada na mão. Tá bem? O primeiro que jogar a granada e explodir e os outros morrerem, acabou. Isso é um jogo que você faz uma jogada ou faz as suas ações, elas só são focadas em você ganhar. O ideal é que todo mundo tenha a granada, mas tenha faca, tenha pistola, tenha como se defender de outras maneiras, tenha mais capacidade de infringir danos ou de evitar que as coisas funcionem. O mesão, ele não é cada um com sua granada, jogou, não ganhou, corre. Tem que ser maior, tem que ser mais difícil, tem que ser mais complexo. É, eu acho ainda bem maturo nesse sentido a comunidade internacional. Embora tenha esse vício, ela é bem linear mesmo. Eu acho que eu vou acabar sendo criticado pela galera que gosta disso, mas assim... Não adianta. Ainda estamos num processo de criação. Isso vem muito da gente não saber como testar esses decks. Porque você tem que ser punido, entre aspas, por jogar pra perder. Então, hoje a gente tem um sistema de competição previsto pela Wizards, que é como se você fosse tentar pegar jogar um campeonato de pôquer com as regras do torneio brasileiro de futebol. Dá pra jogar? Dá! Mas não extrai o que a gente quer do formato, não extrai o que é necessário do formato pra gente. Então, a nossa briga agora é, a gente entendeu como a gente quer jogar Commander. A gente entendeu que não quer olhar pro umbigo. Como é que a gente vai fazer agora para ter certeza que não olhar para o umbigo ou jogar dessa maneira é eficiente de verdade? São os melhores jogos. Aí entra a competição. A competição ela tem que nascer de uma vontade de saber se o seu deck é bom. Não ser autoimposta, não ser ruim. Não ser algo assim, você tem que competir e é algo importante. Porque... Não, tem que ser algo legal, tem que ser algo natural. Assim, e também tem uma questão importante... Trazendo aquele ponto da diversão também. Diversão é uma coisa extremamente relativa. É. Por exemplo, os melhores jogos que eu já joguei na minha vida foram jogos tensos. Cruéis, assim. Todo turno alguém tá tentando ganhar e você tá lá respondendo, tá sendo respondido. Aí o povo pensa, mas é meu pai acabar o Commander no turno 3. Pode acontecer? Pode. Mas esses jogos, por exemplo, são jogos que levaram mais de uma hora. E todo mundo tentando combate pro turno 3. E boas jogadas. Vou fazer um bicho, porque a gente sempre pensa no bichão, né? A porta de entrada pra maioria dos comandeiros é quero bater de bichão. Fazer os 100/100. E essa jogada é sensacional, ela é super bacana. Porque ela envolve algo que você não faz no dia a dia. E por que não pegar jogadas extremamente complexas? Ou se virar uma vez que você é bem respondido. Porque você fazer um excelente bichão 2, 3, 10 vezes cansa. Porque você cria um vício de jogo. eventualmente fazer os bichões é chato, porque você faz as mesmas jogadas. E entra no vício também, que se sair qualquer coisa dessa linha de jogo, o pessoal também... Não funciona. Não gosto, bane, por favor, é ruim, eu não jogo com você. É, por que não? Nossa, mil é muito opressor, né? Ou, sei lá, a Infect é muito poderoso. Não, eu... Saiu da linha de jogo básica, o pessoal fica desconfortável. Por que mas... não? Por que não ser diverso e ser capaz de jogar com tudo? É possível você fazer decks de bichões que joguem com tudo. O nosso meta prova é por A mais B, que dá pra jogar de bichão feliz. Nossa, o Lucas mesmo, a gente tem Xenos, um meta competitivo. E adora. Direto tá lá, soca a cara de um, soca a cara do outro, um combo não morre também. É assim que funciona. Não tem por que não ter decks com outras capacidades. Tô ligado. É, o Commander, cara, é um formato que ele é... Assim, logicamente, né, ele é bem distinto dos demais, assim, por conta da variedade, né, você tem um deck lá muito maior, o deck ele tem 100 cartas, o formato é Highlander, então você não pode repetir, então isso acaba causando uma impressão de que no Commander é o lugar da loucura, qualquer né? coisa joga. É, então assim, vocês tocaram numa questão, né, que é uma tecla que eu sempre bato aqui no meu canal, né, que é o conceito de diversão, certo? O conceito de diversão, ele varia de jogador para jogador. Então, você vê muitos canais, né, muitas pessoas, né, dizendo que ganhar de combo é chato porque justamente você não tem interação entre os jogadores e tal. E a pior coisa que tem no Legacy, por exemplo, é que o jogo termina no turno 4 e jogo bom é jogo demorado, né? Então vocês acabaram de dar um exemplo aí de que você podendo jogar com listas otimizadas no Commander, como o Matheus acabou de falar aí, houveram já partidas que terminaram no turno 3, mas foram partidas demoradas, né? Então assim, por conta do Commander ele ser um formato eterno, ele permite interações muito mirabolantes, né? E a quantidade de cartas que são permitidas, que não são permitidas em outros formatos por razões óbvias, tipo Tutor Vampírico, enfim, Mana Crypt, Sol Ring, enfim, esse tipo de carta assim, né, que é muito poderosa, né? Então, quer dizer, o Commander é um formato onde o power level é muito alto. Você acaba permitindo essas coisas e as pessoas às vezes acabam nem percebendo, né? Porque, quer dizer, pegando o meu caso, assim, eu sou jogador puramente casual, certo? Eu não jogo, tanto que eu nem jogo em loja, eu não gosto do ambiente da loja, talvez porque as lojas, eu não tenho a sorte de ter lojas aqui tão adoráveis quanto as de vocês, né? Vai ver que é isso, mas... Então, eu sou jogador casual, né? Então, as partidas aqui, elas são bem... O power level aqui deve ser muito inferior ao de vocês aí. E... Assim, eu aprendi a jogar assim, né? Então, eu me acostumei a jogar dessa forma. Mas, talvez, haja uma forma de você jogar com decks melhores. E ainda assim se divertir, né? Quer dizer, não é porque a partida é tensa que ela vai ser chata. Não é porque as jogadas são complexas que... não sei, você não vai se divertir? Às vezes eu acho que é até um pouco de preguiça de pensar, né? Das pessoas assim. Mas é sério, você vê muito jogador de Commander desleixado, né? Assim, o cara ele tem preguiça de pensar mesmo. Ignora a estrutura de turno, pilha. Eu vou jogar o que eu quero aqui. Você tem interação de carta tipo, sei lá, Tempestade de Possibilidade com... Olho da Mente, sei lá, você faz uma regra, interação de regra de camada e... Mano, assim, coisas que você só consegue fazer no Commander, né? Quando você joga competitivamente, agora uma pergunta que eu faço pra vocês. Quando vocês jogam com essa mentalidade, né, de listas otimizadas, qual é, até que nível vai o jogo, assim, até que estágio, né, se ele termina no mid-game, late-game... assim, as partidas, você já falou que as partidas podem demorar, né, por conta da complexidade das interações, mas ainda é viável jogar, por exemplo, com um commander de, sei lá, Kozilek, é... Opa! Entendeu? esse tipo de coisa é possível. Ou a gente tá falando aqui, né, só pro pessoal ter noção, porque a maioria do pessoal que joga Commander realmente ainda é o jogador casual, né, eles não tem essa maturidade, como vocês disseram, né, então só pro pessoal ter noção, assim, como é que é o jogo, o quanto se assemelha o Commander competitivo de formatos como Legacy, por exemplo, que o jogo só vai até o quinto turno, né, e não por causa disso quer dizer que ele vai ser rápido, né, mas, enfim, o jogo, até que estágio vai uma partida de Commander usando listas otimizadas aí, vocês que já tem mais experiência com essa jogabilidade aí dessa variante. Você voa? Vai lá. Ontem a gente teve o nosso primeiro o nosso beta de um torneio montado pro Commander competitivo. Então, sim, algumas regras diferentes, etc. A parte mais legal, que é a mesa final, que em teoria são os decks que, né, cravaram o campeonato, jogaram excelentissimamente. Uma rodada de 2 horas com 3 jogos. O primeiro jogo demorou 1h20. De respostas em pilha. De Trog Monster, ele respira comba. Cass Reanimator, reanima qualquer grosseria ou combo, acaba simples. É Izan, que é um deck que ele tem uma progressão muito rápida. Zaha, e Cirizim, a Sultai, que ela consegue fazer flash hook no 1 e ganhar. Aí eu tenho um jogo, eu acompanhei o jogo do início ao fim, que as respostas eram infinitas. Pra você ter ideia, a Cass deu 3 Praetor Grasp, Garra do Praetor, retirando cartas de dentro dos decks, 2 Tox Deluge, então matou todas as criaturas 2 vezes, houveram counters muito bem encaixados em relações. Pra você ter ideia, teve counter em cima de habilidade de... Deathrite Shaman. Pra gerar mana. Caraca. Que não é uma habilidade de mana, diga-se de passagem. E caraca. Por quê? Porque o jogador entendia que aquela geração de mana ia fazer ele perder o jogo. Então ele gerou a mana e o jogador do lado falou, ih, perdi, counter. Não pode, tomou uma interjeição ali. O segundo jogo, o player abriu, fez mana, mox, flash hook. O jogo acabou. Pode acontecer, caraca, pode. Ele só acabou porque o jogador da frente não tinha uma carta azul a mais na mão, senão ele ia tomar fogo. Então assim, até que ponto o jogo vai, varia. Varia muito no como nós temos 4 jogadores e os 4 jogadores têm uma excelente noção e geralmente uma boa capacidade de resposta, a variância de jogo é muito diferente, é muito grande. E vai variar também de arquétipo. Por exemplo, é uma mesa que tinha um Foucault, 2 Foucault, não era? Uhum. E alguns mais mid-range ali. Se você senta numa mesa que tem stacks, esse jogo pode se estender bastante. Não tem o que fazer. Então, a parte boa do competitivo é, mesmo os decks, em teoria, extremamente otimizados, você vai encontrar uma variabilidade de jogo imensa. A parte ruim é que você vai ser extremamente punido por jogar errado. Uhum. Então, você não entender que a geração de mana de um Deathrite Shaman perderia o jogo pra você. O Commander competitivo, ele envolve muito estudo. Muita prática. Então, você aprender a analisar um board é importantíssimo. E é uma coisa que vem com experiência, você sempre se botando à prova ali. Que é uma coisa que quando você está descendo o Wizardrix, você não vai estar treinando isso. Existe uma parte da noção de jogo que chama leitura de board state, né? Entender como o campo de cada oponente funciona. Por exemplo, você está jogando contra um deck que ele não é tão rápido, ele já não tem mais mão e ele vai fazer uma carta que relativamente é importante, só que não tem um impacto grande naquele momento. Muitas vezes, por a carta ter aquele teor de ser muito forte, a pessoa vai dar um counter ou vai destruir. Ele só se assusta. O que acontece muito é, imagina um jogador que não tem muito o que fazer com o Kikidik em jogo, só que ele baixa o Kikidik. assusta, o Kikidiki é um cara que ganha, ele é quase automático. Se você olha pra sua mão e você tem a chance de não responder o Kikidiki, mas responder a pessoa do lado, que talvez seja mais importante que esse jogador, do que essa jogada do Kikidiki, então essa nuance, de essa malandragem de jogo é o que a gente chama de competitivo. Não necessariamente o deck, mas a leitura. É, eu acho que é a questão de mentalidade, na verdade, o que é competitivo. A gente é, porque hoje... você... Porque você tá... No caso, você tá jogando mesão, você... É, existe aquela questão da política, né? E quando eu digo política, não é você, influenciar o cara a fazer mind game, né? É você saber que existe uma ordem de prioridade ali, né? Uma ordem de turno. E você só vê, você, às vezes, conseguir usar a malandragem para que outro jogador use um recurso que você poderia, pode guardar na sua mão, né? Então, às vezes, essa escada de conveniência, né? Quer dizer, você deu o exemplo do Kikijiki aí, né? Kikijiki é uma carta perigosa. Eu posso responder esse Kikijiki, eu posso tirar esse Kikijiki da mesa. Mas talvez pro jogador do meu lado seja mais importante fazer isso, né? Então, eu acho que é isso que vocês estão querendo dizer com relação à leitura, né, do jogo, né? Você entender qual é a motivação de cada player aí e conseguir usar isso a seu favor ou não, né? Perfeito. Na verdade, além disso, o peso das jogadas, quando a gente olha num plano a longo prazo de uma capacidade muito grande de ganho do nada, por exemplo, um flash hook, às vezes jogadas menores, elas são muito diferentes, elas são muito diferenciais para o jogo. Então, às vezes, grandes swings, grandes jogadas, botar uma omniscience, uma onisciência em jogo, né? As cartas da sua mão são caçadas de graça. Você pode ignorar uma onisciência muitas vezes. Se o cara, por exemplo, castei onisciência e tá com zero cartas na mão, é irrelevante. Ou dependendo de como ele tá jogando, ele pode botar uma onisciência em jogo e você destruir uma Utopia Sprawl. Porque Utopia Sprawl vai dar, às vezes, uma capacidade de fazer algo que a onisciência não dá. Então, não é porque a carta ou o jogador ou como aquelas cartas se comportam que faz diferença. E sim, o como o jogador vai extrair valor daquilo ali. Então, na maioria das vezes, eu vou ignorar um bicho 40-40 em jogo. Eu vou ignorar. Entendi. Porque eu consigo, 90% dos casos, bloquear, destruir, voltar ele pra mão. Ele é uma carta que ela tem um peso, tem uma capacidade de ganho muito grande. Mas pra gente... Você vai analisar seu jogo. Eu tenho resposta? Tenho. Ele pode eliminar outro jogador? Pode. Não me importa. Elimina outro, eu tô aqui esperando. Veio pra mim, aí eu respondo. Não necessariamente eu preciso ter medo. É que é engraçado que o jogador de comando, ele tem muito medo, né? Então o pessoal se assusta, né? Vê um negócio... Ai, meu Deus, counter. Já joga o counterzinho, né? É a falta do timing. O jogador de comando é acuado. Porque tudo parece muito, muito mal, muito grosseiro. Tem muita coisa mal. Então vale a pena você deixar que alguém ganhe de você e que você absorva aquilo ali como algo positivo. Que para mim talvez seja o grande problema contra o combo. Em vez de você aceitar o combo, ler e entender, ou até perguntar pro próprio jogador, como é que eu paro isso aqui? Onde eu deveria ter te parado para isso aqui não funcionar? Às vezes o cara tem a resposta e não sabe responder. Não sabe. Acontece muito. É muito comum, né? É muito comum. Então, o excesso de medo e a falta de conversa entre jogadores em relação a entendimento de jogo é o que traz, eventualmente, o Commander competitivo. Então, na verdade, o Commander competitivo é conversa a longo prazo de jogadores. Por isso que é orgânico. Entendi. Agora você falou um negócio, você falou aí sobre deck combo, né? Existe também o senso comum de que o Commander é um formato quase que exclusivamente que privilegia, né, quem joga de combo e quem joga de controle, né? No CADH, né? No Commander competitivo, nas listas otimizadas. É possível jogar também de agro ou essa hegemonia do combo ainda persiste? Hegemonia é real, porque você tem que pensar no seguinte ponto de vista. Uma mesa normal de comando, 4 jogadores. Cada jogador tem lá 40 de vida. Você com agro, você tem que tirar 120 pontos. É bastante coisa. Isso supondo que ninguém ganhou vida nem nada do tipo. Sim. Então, o que é mais fácil? Eu combar ou eu tirar 120 pontos de dano? Sendo que para fazer essa redução da vida do oponente, eu tenho que construir um board que pode ser completamente respondido. Ah, tô descendo bichão, toma danação na cara. É muito mais fácil você combar, no caso. Quer dizer que é inviável agro? Não. Com certeza não. Tem como você fazer decks de linha agro, por exemplo, um Ezuri. Ezuri, ele pode ser bem competitivo. Embora exista, até na comunidade competitiva, existe essa mentalidade de que tribal não joga. Um Ezuri bem montado, eu já vi ganhar no turno 2. É possível ganhar até no turno 1. Mas como? Vai ganhar com turnos de combo. Vai. Mas assim, ele é capaz de fazer isso. Ou um Xenagos. Algo que deve ser elucidado, é o que inclusive o Nogueira aborda muito na Eternal Magic, que é o conceito de combo, ele é diferente entre o formato convencional, vamos botar o Modern, etc., e o Commander. Não necessariamente você ter combo no deck torna o seu deck combo. Importante frisar isso. São coisas... É porque, querendo ou não, o combo é um finisher, vamos colocar. Sim. Mas se eu não introduzo o meu deck 100% ao combo, ele vira um dagro. O ponto mais importante que eu vi isso acontecendo, existe um jogador aqui em Brasília chamado Alex, que ele tem uma especialidade, uma mini especialidade em decks azul e vermelho, decks Zezete. Ele montou os partner, o Crown e o Ludovic. Ele ganhava batendo de Crown. Curiosamente, e todo mundo lá de combo ficando, como assim eu tô perdendo pra Ludovic Crown? Só que... Porque o deck era muito bem montado. E no meio do caminho, se ele sentia que o jogo não tava virando o suficiente, ou ele não ia ser rápido, ou o jogo fosse permissivo o suficiente pra ele não bater, ele cavava o deck pra combar. Mas como não era a linha principal de combo. O Commander, ele dá uma possibilidade pra gente que os outros formatos não dão. Ele te permite variar de estratégias. Você provavelmente vai ter uma estratégia inicial, mais importante, e outras estratégias secundárias. Talvez isso case ainda melhor com aquilo que a gente conversou mais cedo. Hoje, o Commander competitivo gringo, ele é uma seta. Basicamente, o que é o Commander competitivo gringo? A de Nauseam, aí você entra os decks Storm, Doomsday, para você fazer pilhas para ganhar de Maníaco, por exemplo, e Food Chain. Além de Food Chain, o que mais? De básico, a gente vai ter... E Flashhook. Flashhook. São as 4 principais estratégias que você tem no competitivo gringo. Que são linhas quietas. Ah, sim. E vale mencionar também nessa do Flashhook, muitas vezes puxa para outro que é bem comum também. O Hermit Druid. Que é um deck que você se mira inteiro para conseguir ganhar. Então, voltando para sua pergunta. É normal ter combo. É grande maioria deles são combo. Porém, ter combo no deck não caracteriza seu deck como combo. Eu, por exemplo, tenho um Krenko. Meu Krenko, o plano inicial dele é o quê? Eu vou bater muito, eu vou botar muita ficha e vou socar lá mais de 120 de dano. Consigo? Até o turno 4, 5 eu consigo, mas eu tenho um plano B que se acontecer eu ganho também, que é um combo. O Krenko tem capacidade de combar com certa facilidade. Ele caracteriza como um deck combo? Não, mas ele tem um combo incluso na lista dele. Mais de um, inclusive. Desvirar o Krenko 10 vezes não necessariamente é combo. Quer um outro exemplo aqui, nesse caso? Se você pega um Legacy, você tem Elf Ball. Você lá vai fazer bicho, mana, e desce um Crater Hoof e bate. É combo. Isso no Legacy é combo? O pessoal considera. Já pro Commander é... Há uma discussão. Eu, por exemplo, particularmente, eu não considero um combo, considero água. Sim. Entendi. Então, o arquétipo, o deck de comando, ele pode ser uma miscelânea de arquétipos, né? Quer dizer... Pode. Elas não são fronteiras fixas. um arquétipo ele pode entrecruzar com o outro. Inclusive você, Matheus, você faz uma... Você tem, se não me engano, alguns artigos na sua coluna, na Eternal Magic, que aborda essa questão dos arquétipos do Commander, né? Você... já que a gente está falando de arquétipos aqui, que vocês me dizem aí sobre a questão... a variedade de arquétipos, porque a gente tem arquétipos que você só vê no Commander, né? Quer dizer, por exemplo, você tem... sei lá, Pylophort, Punisher, Voltron, né, que é o lance lá do deck, você encheu seu comandante de aura, de equipamento e tal. Vocês conseguem dar assim um panorama dos arquétipos assim que são mais fortes do comando, vocês acham que são mais eficientes assim? Tá, os mais eficientes: Full Combo, Storm, Combo Control, Stacks. Vai lembrando comigo, mid-range, nossa, tem vários arquétipos mid-range que funcionam, você consegue mudar a tua postura dependendo do jogo. Ou combo control, né? Combo control, sim. Que mais? Dentro dos mid-range... Talvez o Voltron Control caia um pouquinho na graça do povo, mas não é tão usado. Voltron Control, ele cai um pouco na graça mesmo. Sei lá, gosta, tem gente que gosta de, tô descendo um bichão, que é difícil de lidar, tô dando um guedon, se vira. Acontece também. É algo que... E talvez seja uma das portas de entrada pro competitivo mais bacanas, mais gostosas de jogar. Mas assim, uma porta de entrada mais fácil que eu vejo, normalmente começa pelos agros. Sim. O Swarm é um excelente porta de entrada também. Sim, dentro dos agros, acho que Swarm é uma das melhores opções. Sim. Porque você tem Crenco, você tem, por exemplo, um Riz. Dá pra fazer um Riz um pouco mais competitivo? Tá? Muito legal. Vai ser um dos melhores decks do formato? Não vai, mas vai ser surreal de mais. Mas aquilo, deu mole, você ganha. Falando em porta de entrada, assim, vocês têm noção de algumas listas? Porque, assim, você jogar Commander, né? Que é um formato eterno. Com lista otimizada, você já imagina que o troço vai ser uma facada, né? Então você vai ter ali Old Dual, você vai ter uma porrada de Fatland, você tem... enfim, base de mana nem se fala, né? E, porra, você tem peças que são caríssimas. Assim... Pro cara que tá ouvindo esse podcast aqui, se interessou, cara, ou, sei lá, conheceu a página de vocês e se interessou aí... quer melhorar o seu deck build, quer melhorar seu gameplay e quer começar a entrar no Commander competitivo, quer começar a otimizar suas listas, o que vocês indicam para um cara desse? Tanto em questão de decks que podem ser mais facilmente assim introdutórios, né, quanto em material assim na internet disponível, que vocês provavelmente devem saber onde encontrar. O que vocês indicam aí para a pessoa que está querendo entrar nesse universo aí? Primeiro de tudo, você vai estudar. Não adianta eu montar um deck aqui, vou gastar 2.000 num deck e tu vai tomar pau porque tu não aprendeu como é que ele funciona. Não faz sentido. Você vai estudar o material, tem muito material gringo, né? Tem como você pesquisar, por exemplo, lá nas comunidades do Reddit, do Commander Competitivo. O próprio Tapped Out, ele tem muitas listas interessantes. Tem uma lista de tiers, inclusive, né? E tem como você analisar quais são os decks mais eficientes segundo ali a comunidade, embora não seja uma verdade mutável, é um ponto de partida. Você vai começar a entender quais são as principais interações do formato. A partir disso... Isso no Tapped Out. Por exemplo, Tapped Out. Isso no Tapped Out. Uma fonte que eu não indico, que é muito comum, EDH Rec. Isso é muito ruim aqui. Por favor, não faça isso da sua vida se você almeja jogar competitivo. Tá bom? Pra atualizar a sua lista, aquilo não vale a pena. Não. Não vale. O que acontece... Porque o EDH Rec, ele não te dá listas, né? Ele monta meio que uma compilação, né? Do que a comunidade usa. Só que a gigantesca maioria da comunidade de Commander é casual. Então vai te dar o quê? Opções casuais. Em relação a onde começar... E minha coluna, tá? onde começar? Você tem dois onde começar. Um já falou que é o estudo. Não adianta você iniciar... uma entrada de um deck mais otimizado sem entender um pouquinho mais do próprio deck e das próprias interações. E agora, em relação à compra, a dinheiro e etc, investir. Quanto mais a gente brinca de comprar carta, brinca de montar deck, etc, mais uma coisa fica óbvia: as melhores cartas são as melhores cartas. Ponto. Quer dizer, se você quer começar um deck, um Izan, um Krenko, etc., inicie por bases de cartas que às vezes não são caras. E às vezes vão ser usadas em milhares de decks diferentes. Pense em Staples. Ah, o Staple tem esse nome por um motivo. Não é porque é uma Staple que é caro. Cyclonic Rift é talvez um dos maiores expoentes de barato e excelente. Faz tudo, é excelente, joga em tudo que é lugar e não precisa ser extremamente caro. Quer uma coisa que é bem barata, que eu ultimamente estou botando em todos os meus decks que tem verde? Nature's Claim. Que é uma resposta de uma mana que estoura artefato e encantamento. O cara ganha 4 de vida. E você vê como não parece uma carta tão boa, né? Uma mana, estoura encantamento, um artefato, dá 4 de vida pro oponente, e aí você olha uma carta Blind Steel Colossus. 12-12 Infect, bichão, difícil de ser removido. E tá lá nas suas casas de alguma. Com quase uma centena de reais. E que você não usa. Então, estudar o deck, entender o que você quer fazer com ele, começar numa base monocolorida, ajuda muito, assim. Porque eu vou te falar o seguinte, um erro muito comum, eu vou começar aqui no quadricolor. Aí o cara pega, pra tentar jogar um ambiente mais competitivo, e bota trocentas tap lands, as lands que vão ficar entrando virada. O cara entrou lente virada, o outro ganhou. Então é ruim. Eu acredito, assim, claro, puxando para a parte que eu mais gosto. A entrada do competitivo é o verde. Se eu fosse chutar uma cor. Verde é uma excelente cor para começar. Porque você pode começar a jogar com a base de elfos, que ela quase descarta cartas caras. Quase. Lembra? Entenda quase. Quase descarta cartas caras que são os mana rocks, que também são muito difíceis de serem usados e não podem ser ignorados a longo prazo. Por exemplo, uma mana críptica que você já citou. Então você tem que criar uma estratégia de, por exemplo, você não quer jogar de mono green o resto da vida? Beleza, então cria uma estratégia de progressão de deck. O que você vai fazer? Qual é o core do deck? Quais são as principais cartas que existem para o deck funcionar? Isso ali é a sua prioridade no primeiro momento. Depois disso, como eu acelero esse deck e eu uso respostas? Sim. Aí você prioriza esse segundo ponto. Acho que uma das últimas coisas que você vai priorizar mais a fundo mesmo, você pegar uma Old Dual, pegar um Besto de Geia. São cartas excelentes? São cartas excelentes. Fazem diferença. Fazem. Mas você consegue se virar sem isso? Consegue. Consegue. Consegue sim. Você sobrevive feliz e eterno com o Nyctus antes de ter um Besto de Geia. Sim. Muito tempo. Eu adquiri o Besto de Geia agora. E joguei muito tempo de Elf Ball, joguei muito tempo com decks que fazem excelentes resultados, inclusive em campeonatos nossos. E agora, com o Berço de Geia, tudo é mais bonito? É. Mas não é necessário. Não é... Necessário é. Não é... Imprescindível. Indispensável. Não é imprescindível pra você jogar. E lembre, algo fácil. Quanto mais o seu deck responde, inicialmente, melhor ele é. E tem outra coisa também. A partir do momento que você tem a base, mais crua que seja do deck, tem a seguinte mentalidade. Mais vale eu ter uma carta de 100 reais do que 100 cartas de 1 real. Isso é com certeza. Não. Eu tenho minha pool. A quantidade de lixo que eu tenho na minha pool, que eu olho, nossa, que carta legal, nunca vou usar, mas tá lá, é absurdo. O Lucas também adora ver carta, nossa, que carta legal, vai socando na pool. Vai botando lá dentro. Mas a verdade é que você não vai usar a maioria delas. Não vale a pena. Eu queria resgatar o ponto que eu tava antes, por quê? Se você tá com uma lista que ela tá em construção, ela ainda não é excelente, não é a melhor. Vale a pena você atrasar o jogo de todo mundo para sua lista que ainda não está excelente conseguir jogar. Então a dica é, o seu deck não é o mais caro do seu playgroup. Você não consegue... Você não comba no 2. Você não está afim, porque às vezes você não está afim de gastar 8, 10, 15 mil reais num deck, monte um deck que responde. Em qualquer cor isso é possível. Qualquer cor. Em qualquer arquétipo. Em qualquer arquétipo. Legal, vai legal, ser legal. Bem esclarecedor esse papo aí que a gente tá tendo. Agora, vamos fechar, né? Falando um pouquinho aqui sobre experiência em torneio, né? Porque a ideia de torneio de Commander, mesão, né? Só pra deixar claro aqui, que eu acho que eu até esqueci de falar isso no início do podcast. Que a gente tá falando de Commander mesão, tá? É Commander competitivo, mas é Commander mesão. A gente não tá falando de X1, ok? Então, a ideia de um torneio de Commander mesão é bastante intrigante pra mim. Por que que eu falo isso? Porque eu já tive várias tentativas de fazer isso aqui no meu grupo, né? E eu sequer consegui começar, né? Porque, assim, o maior desafio que a gente tem, né, pra fazer um torneio de mesão é conseguir fazer com que ele conseguir encontrar regras, né, para que ele se torne um torneio justo, né? Porque, assim, a dificuldade de você inserir uma partida de mesão, né, num torneio é que, assim, o jogador que não tá nem aí, ele pode estragar a experiência, né? Tipo, o cara, como você tá jogando contra outras três pessoas, se duas pessoas, vamos supor, eu tenho meus sócios aqui, né, que sou eu e mais três caras, a gente vai jogar um torneio. A gente cai numa mesa que tem dois de nós e mais outros dois caras que estão sozinhos. A gente se junta pra matar os caras, né? Tipo, então, que mecanismo a gente pode usar, né, pra tornar um torneio de mesão, né, de Commander mesão, mais justo, assim? Porque vocês certamente já devem ter tido esse tipo de problema, né? Vocês que já têm experiência com o torneio aí, vocês fizeram o torneio ontem, né, como você disse aí. E conta um pouquinho pra gente aí como é que é a experiência, como é que é, assim, o que vocês já podem aí, né, dizer de resultado aí que vocês tiveram aí no torneio de vocês. Rapidão, só a título de curiosidade sobre essa questão do complô. Nesse tempo todo que jogo, eu nunca vi complô. Muito por difícil. Incrível que pareça. De, juntou três amigos aqui, tá focando no outro porque sim. Porque é melhor pra eles como grupo. Nunca. Então isso aí é questão da maturidade, então, né? Isso aí, então, tem que tá... Não adianta, o pessoal tem que ter aquela mentalidade. Não vamos fazer isso porque isso não é legal, né? Então... Mas não quer dizer que a gente não tenha que estar preparado. São coisas... O fato de não acontecer não quer dizer que a gente não esteja preparado e não esteja cavando para não acontecer. Em relação ao que aconteceu, o processo de acontecimento desses últimos tempos até eu chegar no processo do que foi ontem o CDH All Stars. Coisas que são imprescindíveis para você montar um torneio. A primeira parte é o entendimento de todo mundo que aquilo é um torneio. Se você quiser montar um torneio e as pessoas não entenderem que aquilo é um torneio, não joguem torneio. Ah, tá gastando dinheiro? Não vale a pena. Porque se o cara entrar pra zoar, eu vou entrar no torneio pra zoar, você já descaracterizou. Não vale a pena. Outra coisa é você criar pequenos mecanismos para as pessoas que entram e eventualmente se frustram. Porque, querendo ou não, é uma mesa com quatro players e você pode se frustrar em relação a não ganhar ou não ter capacidade de resposta, etc. É criar pequenos mecanismos para que essa pessoa permaneça tendo capacidade de ganhar. O torneio tenha uma experiência agradável a todos. Outro ponto que é difícil, que a Wizards não dá pra gente, e ela não dá nada. E não tá afim também. Agora o Brawl, talvez... Vamos ver com o Brawl. Mas eu acho que ele não vai dar suporte competitivo pro Brawl. Vamos lá, né? Como ela não dá, a gente tem que fazer uma adaptação, inclusive com suporte de juiz. Quando eu comecei esse processo de querer adaptar algumas regras, sentou eu e mais três juízes e... Mete bronca, senta, conversa, respira, entende, vê o que dá certo, vê o que não dá certo. A parte boa nossa aqui é que a gente já tem uma liga, um torneio regular, semanal, com um final em pontos corridos que funciona. Sim. Porque o suporte para uma liga de Commander, ela é mais fácil de ser pensada do que um torneio de dia único. E é inclusive a forma como você pode amadurecer sua comunidade. É o jeito mais gostoso. Porque ele não é estritamente competitivo. Eu chamaria uma liga de semi-competitiva. E você consegue criar, às vezes, um conjunto de regras que favorece alguns arquétipos que não são favorecidos normalmente. Por exemplo, a gente participa da liga da PVP, né? Lá tem sistema de pontuação. Ah, você ganhou meia, você está ganhando pontos. Você, dependendo da sua posição, você está ganhando pontos. Mas, por exemplo, tem uma regra que é o First Blood. O primeiro que causou dano de combate naquela mesa, uma vez por noite, ele ganha um ponto. Save point. Salvou um outro jogador de ser eliminado, está ganhando um ponto também, uma vez por noite. Então, parece besteirinha esses dois pontinhos, mas isso já viabiliza, por exemplo, você jogar com um piloforte ou com um group hug. Já vi jogador ganhar de group hug. Ganhou? A liga. Agora, ganhou agora. O Zanon ganhou. Mas antes agora. Ele veio com as grosserias. Mas a gente tem um jogador aqui, que é o Felipe Galdino, a especialidade dele é group hug. Ele já ganhou uma liga só ficando em segundo lugar. Multicampeão. E é um dos jogadores que tem abomina listas otimizadas. Abomina, não gosta. Mas ele sabe responder. Ele entra naquilo que a gente acabou de conversar sobre decks não otimizados. Ele traz o nível de jogo, a capacidade de vitória dele, de todo mundo para o mesmo patamar. Ele responde tanto os outros jogadores, ele draga as pessoas para baixo de um nível, que ele joga bem. O competitivo é isso. Para você montar um competitivo, todo mundo tem que entender o competitivo, todo mundo tem que entender as regras, você tem que ter algo muito bem amarradinho de progressão de campeonato. E tem que ter uma coisa na cabeça também, algumas formas de punição. É. Porque, por exemplo, eu vou atacar você, em resposta eu estou concedendo. Isso é uma sacanagem que acontece, muda completamente sua estratégia de jogo, te atrapalha completamente. Então, por exemplo, beleza, você pode conceder, você tá numa liga, você está perdendo pontos por isso. Você concedeu? Você tá fazendo sacanagem? Perde 3 pontos aí. É uma forma. Então, trabalha com essa imaturidade que alguns players têm. E o jeito mais rápido, se você quer tudo, tem um juiz. Sempre bom ter um juiz, porque, cara, por incrível que pareça, Commander é um dos formatos mais complexos que existem no Magic. Disparado. Então, o juiz do lado, você inclusive começa a tirar coisas do tipo... Olha, eles estão se juntando, não coplô. Dentro do nosso torneio, a gente previu que a gente não quer coplô. Senta, conversa com o seu juiz. O juiz está lá porque ele é um estudioso do Magic. Juiz, como é que a gente vai fazer para isso aqui não acontecer? Se acontecer, eu posso te chamar e você pode punir os jogadores? O juiz vai olhar as regras, olhar o formato e vai falar, beleza, a gente vai achar um método de punição que caiba dentro do Magic. Você vê que um jogador tá combinando resultado fora de uma partida ali, por exemplo, chamou o juiz, ele vai ser punido. Bane. A Wizards tem sanções para isso. A gente tem ferramenta para isso aí. A gente tem essa ferramenta, a gente só não usa. Tô ligado. Tá certo então, gente. A gente já tá falando isso há mais de uma hora já, né? Agora, cara, foi muito maneiro esse papo que a gente teve. Eu aprendi muito com vocês aqui, né? Tanto que vocês mais falaram do que eu. E foi quase com a entrevista isso aqui, né? Foi muito maneiro mesmo. O convite tá de pé aí pra vocês voltarem aqui quando quiserem. E agora eu vou deixar aqui o espaço livre pra vocês fazerem o jabá de vocês, né? Divulgarem a página, a coluna de vocês aí na Eternal Magic. Fiquem livres aí para fazer o jabá de vocês aí, fiquem à vontade. Então, galera, acesse a Eternal Magic, ele é o maior portal de formatos eternos do Brasil, né? Sempre tem reportagens, tem entrevistas, e principalmente acesse a minha coluna, por favor, dá muito trabalho escrever aquilo, porque eu gosto de escrever e quando eu me empolgo, ficam os artigos grandes, ficam, mas você pode aprender muito com eles, então vai lá, acessa, tem... uma base de dados bem interessante, eu já falei dos arquétipos, por exemplo. Estuda aquilo ali e você vai aprender muito. Eu tenho muitas recomendações que eu acho interessantes. Ainda estou escrevendo, embora numa frequência maior, menor, mas acessem, você não vai se arrepender. E claro, tá a comunidade do Facebook aqui, vem aqui para baixo, pô, ali tá 500, vamos bater 1000, chama amigo, chama só. Vamos aumentar isso aí. Velho, não tem por que vocês não virem lá com a gente. A gente está disponível 100% do tempo. Você botou lá o comentário, quer conversar sobre alguma coisa, quer entender algo, bota todo mundo, os players, quanto a organização, sempre vai estar 100% por vocês lá. Não vale a pena não ir. Sim, aproveite, a comunidade é muito receptiva, é mesmo. Ela sempre vai ajudar. Assim, aparece um jogador que tem um budget de R$200. Ele quer jogar competitivo. A gente se vê. Cara, é difícil, mas a gente consegue instruir o cara para pelo menos... começar a ter uma progressão nisso. Então, acontece isso. Apareça na comunidade, você vai ser muito bem recebido. Tá certo, tá certo. Eu endosso tudo que vocês falaram aí, né? Eu conheço a coluna do Matheus, conheço a comunidade também, acompanho o trabalho dos caras. O trabalho dos caras é muito bom, gente. É uma coisa que, assim, não tem precedente no Brasil, cara. Então, se você é um jogador de Commander, se você gosta do formato, quer entender mais sobre esse universo, vale a pena conferir o trabalho deles. Os links vão estar todos aqui, tanto da coluna do Matheus Nogueira na Eternal Magic, né? O nome da sua coluna é Torre de Comando, não é isso, Matheus? Não, Torre de Comando foi um canal que a gente já teve no passado. Já rolou. É Command Beacon. Oi? Command Beacon, o nome da coluna. Command Beacon, isso. Inclusive teve até spoiler exclusivo lá, né? Da Gisela. De vez em quando a Wizard agracia nossa página com spoiler exclusivo. É, então, pô, os caras já teve até spoiler, cara. É o spoiler oficial aí, exclusivo. Então, o trabalho dos caras é muito bom mesmo, vale a pena. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. E, né? Só reforçando aqui. O convite já tá feito aí. Se vocês quiserem voltar, mais uma vez a gente combina um dia aí, grava mais um podcast aí pra gente falar mais sobre o comando em geral e o comando competitivo. Beleza, gente? Valeu. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Obrigado, meu amigo. Então já é, gente. Com isso a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você curtiu, né? E aí, se você quiser deixar perguntas aqui nos comentários também, né? Dizer a opinião de vocês, pode deixar aí que a gente responde, beleza? Clica lá nos links na descrição para conferir o trabalho dos caras. E é isso aí. Com isso a gente vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu!